No campo sob o céu, a torcida se agita, os gritos se elevam, a esperança palpita. A bola no gramado, o jogo vai esquentar. No coração da gente, a fé vai se revelar. Deus está conosco, a família vibra nos estudos da vida. A sabedoria nos inspira, no esporte da paixão a alma se refaz. No último minuto a história se faz. Bob Charlton faz gol, é o grito da vitória. Na rede o sonho se torna realidade. O campo é nossa arena e a alegria é nossa glória. Nunca deixe de sonhar, essa é a verdade. A bola rola firme, o suor brilha no rosto. Cada drible e cada passe é um momento precioso. Com cada toque uma oração se ergue. O último minuto e a esperança não se apaga. Deus nos guia, a família é o apoio. Nos estudos e no campo nunca estamos sozinhos. O esporte é nosso palco, o sonho é nossa luz. E na rede da vida a vitória nos seduz. Bob Charlton faz gol, é o grito da vitória. Na rede o sonho se torna realidade. O campo é nossa arena e a alegria é nossa glória. Nunca deixe de sonhar, essa verdade. O final da partida, quando o apito soar, a lembrança do sonho é o que vai nos enrolar. Deus, família e a paixão pelo futebol nos lembram que cada gol é um sonho a se realizar. Bob Charlton faz gol, é o grito da vitória. Na rede o sonho se torna realidade. O campo é nossa arena e a alegria é nossa glória. Nunca deixe de sonhar, essa é a verdade. No último minuto a magia se revelou. A vitória é nossa, o sonho se concretizou. Com Deus e com amor, vamos sempre acreditar. Nunca deixem de sonhar, o céu é o nosso lugar.